5627 está sendo observado à esquerda da Star. Chegada Mari, desça do nível de voo 050. Atualizado de exército, funcionamento, 267. Meu Vitor Charlie Eco, ciente, aguarde para transferência. Aguarde. Controle, quanto possível pro de Arubi pro Romeu Papai Juliette, Del 240. Romeu Papai Juliette, aguarde. Força Aérea 2317, chame Torre, 118, decimal 95. 118, 95, passou no 7. Ritter maintain 3050, trip 5490. Trip 5490, maintain 3050. Maintaining 3590. Oceana é 6141, aciona a indicação, autorizada a chegada a Bonf, desça para nível de voo 0160. Descendo até o 060, na pessoa da Bonf, controle Salvador, é o papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais ao número 10, da presente direto Manati. Gente, chamará, lembrando que você tem o Delta. Oceané 6326, desça para 2000 pés, autorizado final ILS-X2, reporte estabilizado no localizador. Ajuste 10114. Autorizado, ILS, estaremos estabilizado no localizador, descendo 2000 pés, 8320. Controle, Papa Romeo Vitor Charlie Eco. Papa Romeo Vitor Charlie Eco, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oceana é 6326, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Tango Bravo Kilo Whisky, sente, mantém condições visuais, aborde no través de Paris. Web 5857, desça para 2000 pés. Ajuste 10114. Bem 14, 2000 copiados, 57. Flyhead Petrolina. Flyhead in Petrolina, climb to 160 5492. Não, ILS, foi responsabilizado no localizador. Botar no log 5857. Webjet 5857 completamente estabilizado, ILS da pista 10. Web 5857, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Autorizado direto a Arubi. Controle, veja mais que a Arubi descida. Rodou, boa tarde, treinamento 315. Papatango, Índia Mike Alpha, desça para 2000 pés. Ajuste no 014. Para 2000 pés do Índia Mike Alpha. Controle Salvador, muito boa tarde, Xené 6315. Xené 6315, contato radar, saída da EL, submantém a nível de voo 360. 360, autoriza voo aprovado da EL ou Lida? Autorizado da EL, Xené 6315. EL 6315. Prossiga, hotel Oscar Zulu. Afirmativo para interceptar a linha de transmissão, evitando a área restrita proibida de Camaçari, e a inspeção de linha que inicia dentro de 2 minutos saindo aqui do centro de estação. 4000 com 1014, meu ano 4 anos. Mike Bravo, assistência, pode estar na conta próxima aqui, do táxi de decolagem. Alô, boa tarde, eu chamei a 632ML, bro. Alfa Juliette, portão 01 no 632ML. O Papai Juliette, suba para 4.500 pés, ajuste no 014. Bravo que Luiz, que foi na prova da rotatória, reporte visual com campo. Papa Romeu Vitor Delta Lima, reduza a velocidade para 190 nós. Papá, papá, Mike Eco Delta, ciente, frequência livre. Xanaé 6141, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador, ajuste no 014. Descendo 2.000 pés, reportar estabilizado, 2014, Xanaé 6141. Solo Salvador, muito boa tarde, web 5857, Livrona 5847. Alfa Juliette, portão 05857. Vitor Delta Lima, ciente. Papatango, Hotel Oscar Zulu, chame torre 11895. Papapapá, Mike, Bravo, Oscar, Bravo, 43, é pronto para início do táxi de decolagem. Controle Salvador Xanaé 6315, solicita coordenação para voo direto Brito, se possível. Gente, aguarde Xanaé 6315. 6315. 118, decisão 9, entrada. Estabilizando o localizador, Xanaé 6141. O Xanaé 6141, chame torre 11895. 18, 9, 5, 14, Vitor Delta Lima, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Modificação das regras. Oi, Indiamike Alpha. Indiamike Alpha, reporte para modificação das regras. Para modificação da presente, Indiamike Alpha, circular para 17. Ciente, plano de voo modificado 1736, desça para 1.500 pés, ajuste 1014, façam 360 pela direita. Correção pela esquerda, Indiamike Alpha. 360 pela esquerda, descendo para 1.500, um dia mais alto. Nós já podemos reduzir bastante aqui, tá, controle? Para seguir o trator de Salvador. Índia November Alpha, prossiga. Gente, Índia, November Alpha. Oceana 6315, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251-3325, Oceana 6315. Romeu, Papai Juliette, suba para a tarifa de voo 085. 070-3132. Então, 3192, desça para 3.000 pés, ajuste no 094. 3.014. Vitor Delta Lima, autorizado o sinal ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, Vitor Delta Lima. Controle Salvador, papapapá, Mike Bravo. Mike Bravo, Oscar, mantém condições visuais na escuta do controle. É mantendo a sua escuta. Então, 312, só pode passar a etapa abaixo do 5.000, isso? 3192 autorizado. Obrigado. Mike Bravo Oscar, confirme sua altitude. Está mantendo no momento aqui 700 pés, mas a inspeção se dará dentro de alguns minutos, passará 500 pés ali. Gente, Mike Bravo Oscar. Vou evitar a área proibida de camassar ele aqui. Muito boa tarde, Alfa Juliette para o 10-6141. Recife Tower 126.85 e Chamebo 125.45. Vitor Delta Lima estabilizou? Vitor Delta Lima estabilizado. Chame torre 11895, Vitor Delta Lima. 11895, boa tarde, Vitor Delta Lima. Papatango, Índia Mike Alpha, chame torre 11895. 195, Mike Alpha. Ação de indicação autorizada a chegada a mar e desse nível de voo 050. Controle, Índia November Alpha ingressando em Interlagos, comprou da rotatória. Gente, reporte visual com campo, Índia November Alpha. Reporte visual, na Alpha. Romeu, Papai Juliette, confirma o estimado para Arubi. Tango Romeu, Papai Juliette, confirma estimado de pouso para Arubi. Uno 940 copiado, Romeu, Papai Juliette. Ciente, Romeu, Papai Juliette. Lulu Alfa Novembro, mantenha as condições visuais, reporte para descida. Salvador, ação 3192, atinge 3.000 pés. Sam 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado final ILS, foi reporte estabilizado no localizador. O meu chamado estabilizado, 3192. Zulu, Alfa November, confirme o tipo da aeronave. Zulu, Alfa November, acione transponder 2222. Mike Bravo Oscar, confirme se vai para Aracaju ou retorna para Salvador. Sente, confirma o estimado para o través de Conde e para Aracaju. Mike Bravo Oscar. 3192 estabilizou? Afirma, tio. Ciente, complete final, chame torre 1895. 1895, isso? Afirmo. Gol 1648, aciona dedicação autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. A 3154, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3104, 3154. Lima. Guardião 06, prossiga. É autorizado, reporte livrando a CTR, Guardião 06. Vai cruzar com a proa ideal, que é 317 para Cruz das Almas. Ciente, Guardião 06. Alô, Salvador. Muito boa tarde. É o 3192, detalhe, bro. Alfa e Juliette pro 043192. Meu papai Juliette, chama Centro Recife, 1251, alterna 133-25. Alfa 90, prossiga. Zulu Alfa 90, vou direto rotatória. Tan 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final ILS, exploei, reporte estabilizado no localizador. Afirmativa, 2000, reporte estabilizado, Tan 3154. Confirme, Romeu, Papai Juliette.